Futuro obscuro, eu observo na minha frente. Os vermes no meu pé e os pulgas sugando a mente. Por que tu não falou que o bagulho é sinistro? Que a caminhada é longa, o chão tá liso. Mesmo sendo forte, só os guerreiros permanecem vivos. Consideração, né? Assim fica embaçado. Os mano tá matando os amigos do passado. Meu filho tá crescendo e eu tô observando. Prosseguir não dá, a tristeza é demais. Bola pra frente, é assim que se faz. Quando você pensa que tá bom, vem o mano e te derruba. Escalpelo, mano, seu pra mostrar como é nas ruas. Veneno, lamentos, ódio, sofrimento. No cheiro doce da josa eu busco oxigênio. Romântico do drama, frio como um gelo. Ligeiro, atento sempre, isso é de lei. Hey, putão, vou te mostrar a Glock que eu comprei. Rapper, gang, estado oeste, negro, rude. A peste que propaga a paz pelos becos da favela. Mal intencionado, não, só não dou boi. Malandro imortal do Monte Cristo, é eu mesmo. Canto amor pelo gueto e pros boy o veneno. Conspirou, tem que pagar, meu bom, esse é o lema. Cabuloso até umas horas, quebra as regras do sistema. Ganância, ambição, fama, não ostenta. Atrapalha a caminhada logo no começo, parceiro. Quem desacreditar, vai pro barro. Maluquinho se travou, empenhou o próprio corpo. Depois foi pra igreja pedir benção pro santo. É foda, ladrão, essas fitas me incomodam. Eu que prefiro rosas, mas não dentro da cova. A maldade vem toda arrumadinha, cheirosa. Passou na mão, sabe lá de quem eu tô fora. Comigo quem quiser, contra mim quem puder. Palavras do rei negro, tem que ter fé. O compromisso eu persisto, resisto. Só que por onde vocês foram, não pisem falso. Tome cuidado, que o chão tá liso. Mas tá sinistra que eu sei. Chega de notícia triste. Essa semana que passou foi cruel, coisa de filme. Notícias felizes não chega aqui tão rápido. Do mano assassinado no outro dia um estalo. Os que ficaram acumularam veneno. O que restou foi a lembrança pra coroa o sofrimento. Deixa em desespero pra aqueles que sente no coração a falta da alegria e do apego desse irmão. É duro acreditar com as pessoas que se vão. Hoje curti de boa e amanhã é recordação. Difícil, né, ladrão? Dá de cara com a verdade. Um dia a casa cai, pra aguentar tem que ser forte. A realidade é triste, mano, que morre na trairagem. Veja só, olha que faz um medo em um covarde. Reage de uma forma agressiva, brutalmente tira a vida de alguém que se dizia combatente. A gente, quantos camarada que já se perdeu. Dá até uma dor no peito só em pensar em quem já morreu. Vários truta meu só aconteceram no passado. Aqui no presente a maioria enterrado. Alguns até casaram, se afastaram, sossegaram. Outros que hoje em dia me recordo pelo retrato. A vida não mais brinca, o jogo aqui as velhas. Então curta sangue bom, vai. O tempo que te resta, longe da maldade e do perigo do gatilho. Curtir a vida boa pra não ficar no prejuízo, né, primo? Ouça bem e reflita o que eu digo. Correr pelo certo atrás da paz é objetivo. O chão tá liso, eu sei, várias quebras que passei. Correi na humildade, não, não, não escorreguei. Ok, no verso trinquei com os loucos do azém. Aí mais com uma louca, parceiro, fica com Deus na fé. Guerreiro, resiste aos pensamentos, vai além das grades. Fugindo da dor, plantando amor com a simplicidade. Levante a cabeça, não perca as esperanças, meu bom. Muita paz, saúde, louvor, fiança. A caminhada é longa, não escorrega no piso. Presta atenção no aviso, aí o chão tá liso. A caminhada é longa, não escorrega no piso. Presta atenção no aviso, aí o chão tá liso. A caminhada é longa, não escorrega no piso. Presta atenção no aviso, aí o chão tá liso.